Paz do Senhor! A mão de Deus é maravilhosa. A Bíblia fala sobre Jesus desde Gênesis a Apocalipse. Fala que ele veio habitar entre os homens, se fez carne, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Mas conta que logo depois que ele ressuscitou, ele foi lá embaixo no abismo e resgatou vidas. Eu acompanhei a vida desses mineiros chilenos lá embaixo naquele abismo. Alguns dias sem esperança, naquela escuridão, eu me emocionei quando apareceu aquela cápsula que veio resgatá-los um a um. Pensei na minha vida, com o agravante de que eu estava sozinho lá embaixo, mas a mão do Senhor rompeu tudo aquilo que estava sobre mim, que era tristeza, rancor, ódio, mágoa, pecado, e ela veio me resgatar como resgatou aqueles chilenos, só que me levantou para uma vida eterna em Jesus Cristo. Reconheça a mão de Jesus que te resgatou quando você clamou por socorro e te tirou do abismo do mal. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.